praia, os pés molhados de azul. Sigo levando os meus sonhos. O sol ateia fogo na linha do horizonte nu. Netuno soprando as ondas do mar. Ave solta no céu, tatuagem no ar. Tiro certo que vem e dilacero no ar. Vivendo o momento que vem transportar minha alma. Sinto a vida pulsar no meu peito afinal. Olhando e sentindo este mar que tanto me acalma. Desejo e aprovo o sabor deste amor imortal. Aqui. Aqui. Na areia, cristais refletem no chão, espelhos do tempo de uma paixão. A lua branca, confidente, murmura segredos contidos em meu coração. Ondas que quebram e pintam a praia, nas asas do tempo, querendo voltar. Vivendo o momento que vem transportar minha alma. Sinto a vida pulsar no meu peito afinal. Olhando e sentindo este mar que tanto me acalma. Desejo e aprovo o sabor deste amor imortal. Aqui. Aqui. Na praia.